Domingo, a partir das 10 horas, emissão em direto do parque, com vários animadores e entrevistas. Pelas 11h30, abertura do bar e restauração. Pelas 12 horas, almoço musical com fados na voz de Tony do Porto. Pelas 14 horas, discurso dos oficiais. 15 horas, Valentina Ferrari. 15h30, Tony do Porto. 16 horas, Helena Correia. 17 horas, Nel Monteiro. 18 horas, Léo e Leandro. 19 horas, despique dos três grupos de bombos para o final das festividades. Bar e restauração até às 20 horas. Estamos de novo, e vocês também estão de novo na companhia da Silvia com a pausa musical na Rádio Acontecendo 96.2, dos 18 até às 20 horas. Fiquem comigo, fiquem com a música, boa disposição e na vossa companhia. Até já. Ser música em boa disposição. Estão na minha companhia até às 20 horas. Digam-me quais são as músicas que vocês gostavam de ouvir e eu tentarei passá-las. E vamos começar com ritmo, começar justamente assim num tema assim um bocadinho mais mexido, para dar vontade de acabar e acabar bem o dia. Cris Ribeiro, O Pito da Maria.

Toda a gente conhece este tema do Temporal do Amor. Foi um dos temas que nos canta o Leo Leandro, que vai estar connosco no fim de semana que vem. Boa escuta. E eu aqui, nessa solidão, fecho a janela, tá frio o nosso quarto. E eu aqui, o seu abraço, doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto, louco pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse meu desejo, vê se não demora muito, coração tá reclamando, traga logo seu carinho. Estou aqui sozinho, estou te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada. Quero ser aqui.

Vamos ganhar coragem, perguntar e como raio te chamas. Ela fingiu-se de irritada, ofendida pela trama. Ganhou coragem para o mar, perguntou e tu como raio te chamas. Ele agora diz que ama, mesmo só a dormir. Gosta dela de pijama e ela de o corrigir. Ele agora diz que o ama, mesmo só a dormir. Gosta dela desarmada e ela de ver despir. E as velhinhas na cidade são segundo meu tempo, não era assim. Onde já se viu dois enamorados com cara de paz antes dela dizer. E vamos conversar. É hora de abrir o jogo. O nosso amor está indo por água abaixo. Se deixar virar de laje, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinho. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. E em 2012 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, para te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado que se mude. Você quem vai tomar. Decida ou para de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio para enxergar o quanto ainda te amo. Você se esqueceu que dentro desta casa é. Dançando e cantando. É gostoso.

esperava aconteceu. On s'enfonce, laisse parler, parler. J'avoue que je m'en balais, balais. Si tu crois que je suis taré, taré, t'as raison, mais je kiffe ce son. Tout ce temps passé au-dessus de toi, tu sais pas. À retoucher, à rechercher la pureza. Comme un joueur de foot qui veut gagner la copa. Comme un militaire qui s'engage dans la tropa. Vous songez les vies, prends d'ampleur, je lui donne de l'altitude. Je lui donne de l'amour, il me soutient dans ma solitude. Avec lui, je me sens bien, pas un moment de lassitude. Je peux être moi-même avec mes atitudes. Não fales pra mim quando eu estou na inspiração. Melodias na minha imaginação. Tant de fois, un suivant, on est peste, toi et moi. Un kawa, une inspirée lyrique, c'est un son qui coule. On s'en fout, on se laisse aller, aller. J'avoue que je m'en balais, balais. Si tu crois que je suis taré, taré, t'as raison, mais je kiffe ce son. On s'en fout, on se laisse aller, aller. J'avoue que je m'en balais, balais. Si tu crois que je suis taré, taré, t'as raison, mais je kiffe ce son. Vida louca, vida boa. Vida louca, vida boa. Vida louca, vida boa. Quem é bobo vem escutar dessa manhã o peso se tira. Certeza absoluta pra tocar, mas me pedirá. Melhor o mundo gira quando o povo transpira. De tanto curtir começou de tanto delirar. Não fales pra mim quando eu estou na inspiração. Melodias na minha imaginação. On s'en fout, on se laisse aller, aller. J'avoue que je m'en balais, balais. Si tu crois que je suis taré, taré, t'as raison, mais je kiffe ce son. On s'en fout, on se laisse aller, aller. J'avoue que je m'en balais, balais. Si tu crois que je suis taré, taré, t'as raison, mais je kiffe ce son. Marquito, vida boa. Ai, vida boa. Acho que é mesmo isso assim, vida boa. Era bem, não era? Vamos continuar com Némanos. Dança da Calumba. E não se esqueçam, estão na companhia da Sílvia. Pausa musical. 96.2 na Rádio Arc-en-Ciel. Magia na rua, alegria com seu gincar. Venha, magia.

Volta pra mim. minha loucura. Tu és o querer dentro do meu coração. Tu és o meu sonho, tu és o ciúme, a minha alegria, és a minha tentação.

se teu dançar, ui, ui. E vamos continuar com Calcinha Preta. Pega fogo, cabrão. Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós.

menina morena. Bota mata minha coração. A filha tipo mal, eu jogo ela com os pés. Tipo joga vinho, o banco levanta mais cash. Todo fresh, fala o outro que se pode ser. Exercitamente enquanto o meu salário cresce. Bom, bom, bom, sai na bom treino, curte que tá bem atrevida. Sabe na sabura, sabe mami, sai na vida. Esquece se passaram, o futuro só tá brilha. Hoje em casa esquece, manta a bela prainha. Pego o outro vídeo do retrato, faço esboço. Trato detalhado como se fosse o teu corpo. Enquanto ela sabe, vejo que essa dama é fogo. Curtida a vibe dela, pra semana tudo novo. Bom, bom, bom, sai na bom treino, curte que tá bem atrevida. Sabe na sabura, sabe mami, sai na vida. Esquece se passaram, o futuro só tá brilha. Hoje gata esquece, manda leva ela pra inha. Lena, Lena, olha menina. Lena, bota mata minha coração. Lena, Lena, forte menina. Lena, bota mata minha coração. Ai, eu te conheço. E vocês a mim também já me conhecem. Sabem que estou com a Sílvia e a Sílvia acabou a emissão dela. Vou-vos deixar na companhia do Juliano com Noites X Flamencas. E para mim resta dizer-vos uma boa noite para vocês. Não se esqueçam, sábado e domingo as festas do São João no Parque Lignerolles e Fleury-les-Aubrais. Contamos com vocês, com a vossa presença. Venham ter connosco. Venham nos conhecer, venham ver o que é a rádio se vocês não conhecem, venham descobrir este mundo que nós tanto gostamos. Um abraço, tomem cuidado com vocês, um abraço e um beijinho para vocês todos e até breve.